Aí. Vida, você ser só mais um soldado mafioso, hein, tiozão? Ó, falar pra você, mano. Eu acho que a gente é assim porque a gente sente falta do amor, tá ligado? Que muitas vezes na quebrada é meio esquecido, tá ligado? Muitas vezes, mano, eu acho que eu tô no território inimigo, tá ligado? Mas aí, a luz da vida, onde ela tá, mano? Que porra é essa, mano? Eu acho que eu não enxergo a luz da vida porque muitos irmãos têm alma escura, tá ligado? Aí, trombo direto com o inimigo, tá ligado? Eu acho que eu tô de frente com o inimigo. A voz de morte, mano, é o que eu mais ouço por aqui. Aos polícias, é povinho, mano. Os velhos, invejosos. Sou observador também, mano. Desde moleque, mano, eu aprendi que a felicidade é uma nota de dólar, mano. Sou favela, mano. Eu sei que às vezes aqui, mano, a sentença é de morte, mano. Pra quem desandou, pra quem deu mancada, tá ligado? Eu sei também, mano, que a gente tá relatando sofrimento. A gente tem que prestar atenção no que fala. Que a gente pode se cobrar. A rua cobra nós. O mundo inteiro cobra nós, tá ligado? Mas aí, só tenho pra falar pra vocês, mano. Em tempos de morte, as lágrimas são de sangue.